Foi Micaela com If Cupid Had a Heart, pela primeira vez no Top 10. Agora só precisas de mais uma dúzia para chegar ao recorde Ana Montana. O que é que achas, Ana? Ela tem talento ou não tem? Claro, Colina, acho que é ótima. Obrigada, Ana. Isso significa muito para mim. Eu estou quase a chorar com o amor e o respeito que sinto entre estas duas princesas do pop. Eu acho que há espaço para as duas no mundo da música, não é, Micaela? Claro, sim, absolutamente. Adorável. Vocês não querem perder estas duas a partilhar o palco na próxima semana, no concerto a favor da caridade na Flórida. Nós voltamos já. Eu sou o Colin Lasseter. Isto é o mesmo a sério. Saímos do ar. Por falar nisso, meninas, tenho mesmo de ir à casa de banho. A sério. É tão bom ter-te conhecido finalmente. Sou mesmo uma grande fã. Pois, eu odeio-te. Obrigada. Eu sinto exatamente... O quê? A tua voz é uma treta, a tua música estúpida, os teus vestidos dão-me vontade de vomitar, mas parece que já alguém o fez. Ok. Eu não sei qual é o teu problema, mas... O meu problema é que sou 10 vezes melhor que tu e vais descobrir isso na Flórida. Menina Ana, vou ficar com todos os teus fãs. Ouve bem, sua cabeça de alho xoxo. A única coisa que podes ter de mim são lições. Ok, essa é a lição número 1. Assim é como se abana a cabeça. Sim, é verdade. Eu já estive lá. Tu sabes para onde é que eu vou? Placerita, vais com o resto da tua carreira? Sim, é verdade. Também já lá estive, mas agora voltei com força. Para trás, miúda. E não comeces a mandar as tuas boquinhas à minha cliente, ok? Foi ela que começou. Sim, e eu estou a acabar, menina. Acabou-se a carreira. Uou, Nelly! Aguenta aí os cavalos. Vamos com calma. Ninguém tem o direito de falar assim com a minha cliente. Pai, deixa eu trato disto. Tu ouviste, Hipocóvio? Por que é que não vais esperar no teu caminhãozinho? Desculpa! Oh, e já agora, aproveitavas para rapar esse bigode bem fuleiro? Eu rapo o meu quando tu rapares o teu. Oh. É verdade. Sei do que estou a falar. Estamos no ar em 5, 4, 3... Que bela história, Ana! Ei, estamos de volta e estamos a divertir-nos, não é, meninas? Oh, sim, mal posso esperar pela Flórida! Pois, também eu! Concerto para mostrar aquela vibra de duas cabeças, quem é que manda afinal? Sim, mas tens de vestir qualquer coisa fantástica. A Micaela está sempre incrível! Para uma víbora de duas cabeças? Não me interessa o que a Micaela quer. É um concerto de beneficência e as miúdas vão ter de partilhar um camarim. Vai pai, vai pai! Não me parece, porque ao contrário dos Pacóvios, a minha cliente não cresceu num celeiro e queremos um camarim só para nós. Eu percebo perfeitamente porque é que precisas de espaço. Quer dizer, onde é que ias pôr o egg da Micaela e a tua grande boca? Tenho cuidado, caramelo. Oh, bolas! Não te estou a ouvir. É a ligação. Estou-te a perder. Está lá? Esse truque é velho. Estás a esmagar um pacote de batatas fritas. São tiras de milho e não vais ter outro camarim. É assim que o Robbie Ray funciona. Mais nada. Bem, o Robbie Ray pode-me dar algum dinheiro. A Ana precisa de um vestido. Pensei que ias usar aquele lindo vestido prateado. Pai, não sejas careta. Esse vestido é tão antigo. Antigo só porque o compraste ontem. E se for aquele que compraste ao lado do sítio onde fomos daquela vez? Não, é muito... Pois é, tens toda a razão. E quando usas, tens de usar... Eu sei, eu odeio isso. Quem não odeia? Até aquele que comprei a seguir ou que comprei ao lado do sítio onde fomos daquela vez. Oh, estás a falar daquele que combina com os sapatos com aquelas cenas? Adoro também esse. Gosto. Nem fazes ideia do que é que estamos a falar. Não, mas desde que não me vá a custar uma fortuna, por mim não há problema. O teu pai é tão... Eu sei! Força! Força! Força! Estás a fazer exercício nessa máquina ou estás a dar à luz? Dás à vontade, velhote! Mas quando chegarem as armas, vai haver um novo xerife na cidade! Pau! E o seu assistente, Bang! Quando eu era miúdo, não tínhamos dinheiro para estas coisas. Sabes como é que fazíamos? Vacas. E quando chovia, íamos para dentro e usávamos a tia Pearl. Tenta levantá-la depois dela ter comido sopa de feijão. Depois vem cá falar comigo do teu bang, pau! Estás a dizer que isto não é exercício? Não estou a dizer nada disso. Estou a pensar, mas não estou a dizer. Muito bem. Eu gostava de te ver tentar, Rambório. Ok. Mas não me venhas chorar quando eu partir o teu brinquedozinho. Sabes que eu estava a brincar, não sabes? Não está afinado para a tua altura e peso. Já? Yeah? Então põe-no para a minha altura e peso. Aliás, podes pô-lo no peso da tia Pearl. Sempre quero ver se o brinquedozinho aguenta com o Robbie Ray! Bolas! Ei, pai, olha o vestido que eu vou levar. Mas o que é que aconteceu? O Mr. Universo pegou num brinquedozinho muito pequenino e levou uma bada. Miúdo, um dia destes vou sentir melhor e depois vou atrás de ti. Oh, não! Acho que é melhor fugir! Não! Ele está horrível! Achas que vais poder ir à Flórida? Lily, francamente, ele está com muitas dores. Temos de nos preocupar. Pai, queres uma almofada, um saco de gelo? Vais conseguir ir à Flórida? Não te preocupes comigo, querida. Eu vou ficar bem. Eu duvido. Quando o meu pai dá cabo das costas, ele fica sem se mexer vários dias e dorme na mesa de jantar. No último Natal, jantámos à roda dele. Espasmo muscular, nódulas por todo o lado. Oh! Oh! Roxy, espero bem que este tratamento resulte, senão digo adeus à Flórida. Oh, não há problema, miúda. Não há costas estragadas que não fiquem direitas. Sabem? Já me estou a sentir melhor. Acho que este tratamento está a funcionar mesmo bem. Oh, isso não é o tratamento. Isto é que é. Acho que a máquina se partiu. Ah, não foi a máquina! Olha, pai, eu peço imensa desculpa. Só estava a tentar ajudar-te. Não faz mal, Miles. Eu sei que gostavas de dar uma lição à Michaela, mas... eu acho que não me vou conseguir sentar num avião por 5 horas. Tens toda a razão. A não ser que fosse amarrada uma prancha de surf durante a viagem. Porquê que não o levas num caixão? São almofadados. Mas isso é uma ideia fantástica. Pode levar um DVD portátil. Não vai custar nada. Isso é perfeito. É que nem penses nisso. Admito. Tu tentaste. A Roxy tentou. A Roxy? Isso é uma grande ideia, pai. A Roxy pode levar-me. Oh! Não, não, não. Nem pensar, querida. Por que não? A Roxy já me levou a concertos. Aliás, a muitos. Mas não do outro lado do país. Além disso, se eu não estiver contigo, aquela agente da Michaela vai dar cabo de ti, de certeza. Oh, vá lá, pai. Eu aguento com a Michaela e com a agente dela. E a Roxy vai comigo. Lembra-te? A Roxy é uma puma. Querida, não. Tu ainda és uma miúda. Mas sou a tua filha e tu ensinaste-me a lutar e a defender-me, não foi? A Roxy vai estar comigo. Admite, pai. Fica tudo direitinho. Eu não fico. Porquê? Tu sabes que eu consigo fazer isto. Podias confiar em mim. A questão não é essa. Então, qual é a questão? A questão é que ainda não estás pronta para fazer isto sozinha. Estou sim, pai. E tu sabes? Vá lá, pai. Eu consigo. Sim. Já chega, Milo. Não quero falar mais sobre isto. Não é justo. Vá lá. Não interessa. Não tenho que ser justo. Sou o teu pai e não te deixo ir. Mas porquê que me estás a tratar como se eu fosse um bebê? Porque te estás a portar como um. Mas, pai... Não, Milo. Nem mais uma palavra. Acabou-se. Ah, é? E que tal duas? Eu odeio-te! Miley! Miley Ray! Quer dizer que sou o filho favorito? Isso deve ser um sim! Eu nunca disse uma coisa daquelas ao meu pai, mas ele foi tão... Ele nem estava a fazer sentido e eu fiquei furiosa e... Oh, eu odeio por me ter feito dizer que o odiava. Isto é terrível. A Micaela vai ter o palco só para ela própria. Lily, para mim já chega por hoje. A última coisa que quero pensar é naquela... Micaela, agora convosco um novo single, If Cupid Had a Heart. Rico, podes baixar o som do rádio? Desculpa, o rádio está a incomodar-te? Está. Então agora é que vais ficar maluca. Oh, fala-se no diabo. O que foi, Micaela? Ana, ouvi dizer que cancelaste o concerto que aconteceu. A grande popstar a comer doce. Ouve-me, coisinha podre. Um dos meus familiares mais próximos está com um problema de saúde. Está bem? Sim, és tu. E chama-se Medrica Titas. Ah, estúpida. Ou seja, as Medricas. Eu entendi. Oh, já estou a ver as notícias. A Micaela é grande e a cruel Ana esconde-se dos órfãos. O concerto é contra a fome, coisinha. O que é que isso interessa? Mesmo assim, vou roubar os teus fãs e não podes fazer absolutamente nada. É claro que posso. Eu vou lá estar. O quê? Vais? O quê? Vais? Vou. E veste uma coisa absorvente porque vou limpar o palco contigo. É verdade, também já estive lá. Tu não podes ir à Flórida sem o teu pai? Observa-me. Uau! Quando leres isto, eu e a Roxy estaremos a caminho da Flórida. E como adulta que sou, quando eu voltar vou aceitar qualquer castigo que entendas melhor. PS, não culpes a Roxy, ela não sabe de nada. Xixa, panico! Jackson, anda cá imediatamente e ajuda-me a tirar esta coisa! Oh, vá lá, pai! Outro banho de espuma! Só mais um, está bem? Só se me levares até ao aeroporto. Ok. Se calhar é melhor mudarmos de roupa. Parece-me bem. Desculpem o atraso, amigos. Vamos levantar voo dentro de momentos. Obrigado pela vossa compreensão. Cajo quente, camarão frio... Oh, e chinelos complementares. Vamos pôr o celeste fora. Boa! Ainda bem que estás a gostar do voo. Vai ser muito melhor quando descolarmos. Vá lá, senhor aviador, se fosse a pé já lá estava. Vá lá! Querida, pode falar baixo? Houve uma pessoa que se queixou. Quem? Eu, caladinha. Obrigada. No canal 21 só dá Barry White a noite toda. Baby. Hospedeiras, por favor, fechem as portas e preparem-se para a descolagem. Yes! Desculpe. Estou à procura da minha filha. Xissa, penico! Eu estava a ver se os carrinhos estavam bem presos ao chão. Não é preciso agradecer. Sapatos práticos! Boa escolha! Eu não gosto nada de ti. Por favor, ocupe o seu lugar. Obrigada. Miley? Miley? Smile? Eu fui visitar os meus netinhos a Palm Springs. E tu? Perdão, boneco. Tenho de ir à casa de banho. Roxy? Roxy! Ah! Viva lá! Robbie Ray, o que é que estás aqui a fazer? Oh, ela não fez isso. Ah, isso é que fez, Roxy. Ela conseguiu enganar-nos mesmo bem. Sim, mas a ti enganam-te facilmente. Ainda não descobriste que às fins de semana vou à tua casa usar o teu jacuzzi. Quê? Chega-te a garlice. Vamos procurar a miúda. Ei, esta casa de banho está ocupada. Desculpa, boneca. Tens mesmo que deixar isto fechado. Posso virar-me durante o voo. Oh, tu vais aí virar-te já. Sai daí. Oh. Anda, Miley. Tira essa coisa da cabeça e vamos para casa. Mas, pai... Não há mas, nem meio mas. Já! Com licença, queríamos sair do avião. E eu gostava de um emprego onde não tivesse de estar sempre com um sorriso, apesar de estar irritada. Bom, as portas estão fechadas e ninguém vai sair até chegarmos a Denver. Por favor, sentem-se. Mas nós... Eu disse, por favor! Miley Stewart, é a primeira vez na vida que nos iludiste tanto. Acha que está desiludido? Então espere só pelo almoço em turística. Ouve, miúdo! Tens um fantástico sentido de ritmo. Deves estar muito orgulhoso. Pai grande? Podes crer, com uma enorme crista. Ana, porquê que havia de ficar em casa quando posso estar 5 horas a levar pontapés do miúdo canguru e a ser babado pelo Jabba da Hutt? Não me culpes a mim, deves culpar a tua irmã. Porquê? Quem não a deixou ir ao concerto foste tu. Não comeces com isso, filho. Ela não estava pronta para ir. Era ela que não estava pronta ou eras tu? Desculpa. Vá lá, pai. Quer dizer, sempre disseste que com vontade podíamos fazer tudo aquilo que quiséssemos. Enquanto nós crescíamos, tu dizias... Eu sei que conseguem. Por isso concentrem-se, preparem-se. Força! Porquê é que não dizes isso agora? Oh, sim. Consigo ser profundo. Roxy, desculpa eu ter-te mentido. Caladinha, eu não falo contigo. Mas se falasse contigo, o que eu diria era... Não me venhas pedir desculpa a mim, pede desculpa ao teu pai, porque ele só faz o que faz porque gosta muito de ti. Acho que lhe devo pedir desculpa, não é? Se eu falasse contigo, eu diria... Eu também diria... Já que estás de pé, traz-me um leite. A Roxy quer beber. Eu vinha só... Também eu. Pai, quando disse que te odiava, estava só... Eu sei. Querida, senta-te. Precisamos mesmo de falar. Oh, pensei que já tínhamos dito tudo. Ah, nem por isso. Ambos sabemos que o que fizeste foi errado. Disso falamos depois. Agora há uma coisa que te quero dar. Um saco para vomitar? Tenho uma canção. Eu escrevia para ti. Eu sei que não percebeste por que razão é que eu agi desta maneira. Eu também não percebia. Felizmente isto vai ajudar a explicar. Ela diz que tudo está bem, mas parece que não. Tento ter um sorriso também que alegre o meu coração. Se ela soubesse. Mas há tantas coisas que eu tenho para dizer. Este é o momento, mas eu não a vou prender. Vai ter de sonhar e as asas usar. A partida é aqui, há tanto a viver. Está pronta para ver o mundo. Tem sede de vida e o olhar a brilhar. O prémio vai conquistar. E quer que eu aprove o novo trilho que aí está. Bebê aos seus lugares, preparada, não vás. Querida, sabes, nenhum pai gosta de ver a sua filha crescer, mas todos os pais sabem que um dia ela cresce. Quando este avião aterrar em Denver, eu vou sair e tu ficas e segues viagem para a Flórida. Tens a certeza? Nunca tive tanta certeza de nada. Aliás, a Ana Montana não precisa de andar com o pai atrás para mostrar à Michaela de que madeira é feita, não achas? Oh, pai. Oh. Desculpa. Não faz mal. É uma dor simpática. Eu vou guardar isto para sempre. Oh, não! Camarões e bolachas, má combinação! Oh. Não faz mal. Está tudo aqui dentro. Vou precisar de um saco maior! Eu e a Lily assistimos ao concerto pela televisão. Foste incrível! E atiraste a Michaela para fora do palco! Mas o mais importante, querida, é que contribuíste para uma boa causa. E atiraste a Michaela para fora do palco! Sim, acho que a Ana lhe mostrou uma coisa ou duas. A minha filha fez o mesmo para mim. Tenho orgulho em ti, querida. E... Atiraste a Michaela para fora do palco! Ei, Jackson! A tua irmã está ao telefone. Queres dizer-lhe olá? Agora não posso. Estou ocupado. Vá lá. Confia em mim, Rico. Uns exercícios neste malandro e tu ficas a ser o senhor irresistível. Eu não sei. Acho que isto não está a fazer nada, Jackson. Bem, deixa-me eu afiná-lo um bocadinho. Uou!